Entendi, tá? Entendi perfeitamente a sua situação. Primeiramente, antes de tudo, eu gostaria de expor aqui para você alguns fatores que acabam desencadeando esses problemas na saúde, no caso da ansiedade, insônia e depressão. É de muita importância que você saiba e entenda o porquê isso acontece na nossa vida. Então, primeiramente, um grande fator que veio recentemente e agravou esses problemas em todo o Brasil foi a pandemia. Como a gente ficou trancado em casa, sem poder ver amigos e familiares, né, pessoas queridas, como a gente estava acostumado, o medo no dia a dia, as incertezas, isso ajudou muito a desenvolver os problemas de ansiedade, insônia e depressão aqui no Brasil. E o que ajudou a agravar ainda mais essa situação foi a perda de entes queridos durante esse período. Não sei se chegou a ser o seu caso, né? O segundo fator que ajuda a desenvolver ainda mais esses problemas é o fator da ansiedade e da insônia. Pois a partir do momento que você começa a dormir mal, o seu sistema ele começa a desregularizar. E aí você acaba desenvolvendo também a ansiedade e, consequentemente, a depressão. Porque começa a faltar ingredientes essenciais no seu organismo, como cortisol, melatonina e dentre alguns outros muito importantes. O terceiro fator que é muito comum que acontece é o seguinte: quando você começa a ver que não está conseguindo realizar os seus objetivos, os seus sonhos e os seus desejos, você acaba vendo outras pessoas conquistando, é aí que você começa a se sentir mal e você começa a desenvolver os sintomas de depressão e, consequentemente, a ansiedade e insônia também.